キョンくんがしゃべる。 Yo galera, aqui quem fala é o Veloso Júnior, estou aqui para mais uma edição do Kyonkunga Shaberu. Olha, estou começando a não errar mais o nome, que maravilha. Enfim, vamos lá, direto para as notícias de hoje. Hoje temos três notícias, duas sobre anime, e a primeira vez trazendo uma notícia sobre uma animação ocidental também, como eu disse que aconteceria às vezes, e uma indicação de um blog que eu gosto bastante, que faz tempo que não tem post, mas que ainda tem muito conteúdo lá, muito interessante para as pessoas desbravarem. Então vamos começar aqui pela notícia de novo anime de Hokuto no Ken. Olha só, foi anunciado pela Warner Bros. Japan que vai haver uma nova adaptação para anime da obra de Burosson e Tetsuhara, o Face of the North Star, ou mais conhecido, Hokuto no Ken, né? Uma das grandes obras shounen dos anos 80. Muita gente muita gente homenageia Hokuto no Ken em obras mais recentes, ali posterior aos anos 80. Teve inspiração em várias obras. Tem vários animes de comédia que fazem muitas referências, animes de ação que beberam muito dessa fonte. Tem bastante coisa. Hokuto no Ken que passa, que é essa história, pra quem não conhece, né, que é meio que uma história muito focada na ação pura em um cenário pós-apocalíptico, onde a gente acompanha esse personagem, que é o Kenshiro, que é um mestre de artes marciais, e que ele vai numa jornada meio que violenta atrás de um outro, vamos dizer assim, um outro mestre de artes marciais, entre aspas. E é um anime bastante brutal em termos de ação, mas também é uma violência meio escrachada, então acaba que não é tão... não é tão chocante, na minha opinião, apesar de ter, sim, seus momentos chocantes. Mas é uma obra que fez muito sucesso, né? Saiu na Shonen Jump entre 1983 e 1988. Teve uma adaptação para anime 84 a 88, com 152 episódios. E vários spin-offs, continuações e outras coisas. Filme live action, bastante coisa. Bastante coisa que teve. É uma das séries de ação shonen mais lembradas por muita gente, e tá completando aí seus 40 anos, né? Como eu falei aí, saiu o primeiro em 1983, então vai ter uma nova série de adaptação de Hokuto no Ken. Eu confesso que eu não sou um grande fã do anime original de Hokuto no Ken, apesar da música de abertura ser maravilhosa. BioShock, quando eu escuto BioShock já fico empolgado, é uma música muito boa. Mas, enfim... Vamos ver se essa nova adaptação já muda um pouco a minha opinião. Também na época que eu assisti, tinha outras opiniões sobre o mundo, né? Então vamos ver, né? Quem sabe. Não tem data, nenhuma outra informação assim mais completa em geral, mas tá aí, fica essa recomendação. Notícia vindo do Anime Ninja Show, que é meio que a fonte de muitas notícias que eu pego, só que eu tento sempre pegar uns sites em português. Então o fato de eu estar pegando aqui é porque ainda não achei nenhum dos sites que eu acompanho em português essa notícia. Então fica aí notícia também. Acho que logo outros sites vão repercutir isso, mas dê uma olhada lá no link, se você souber inglês. Se não, logo vai ter algum site dos sites que a gente já recomenda aqui falando sobre o assunto, e você já fica sabendo que vamos aí ter novo Hokuto no Ken, olha só. Enfim, vamos para a segunda notícia. A segunda notícia, na verdade, mais uma vez eu estou trazendo aqui um trailer de no caso do Shangri-La Frontier, que é um dos animes mais aguardados de outubro, porque o mangá é muito lembrado. Lembrando que o mangá é baseado numa light novel também de mesmo nome. E basicamente é uma história a la Sword Art Online, no sentido de que você vai mais uma vez ter um protagonista dentro de um jogo, falando de um jogo de videogame, tal como também Hollow Horizon, mas que ele não vai ficar preso nesse caso, aparentemente. Eu não chego a acompanhar o mangá, mas eu tenho vários amigos que acompanham e que falam muito bem da história. Eu tô bastante curioso, eu gosto muito de história de fantasia. Apesar de às vezes eu criticar um pouco isekais de fantasia, esse caso que não isekai é um jogo, eu tô curioso, até porque eu acho que desde o último Sword Art Online eu não vejo animações focadas em pessoas que estão jogando jogos. Minto. Tem uma outra animação que eu vi que é meio que na ideia de entrar num jogo mais realista, que eu vou esquecer o nome agora porque é um nome muito grande, que era uma comédia ok, né, vamos dizer assim. Mas enfim, Shangri-La Frontier é uma das animações que eu tô mais esperando aí em outubro, tô bastante curioso. Tem nomes bastante importantes da indústria que estão trabalhando neles, né? Então, só para você ter ideia, o mangá, ele é um mangá do Kusoge Hunter, e com as ilustrações... E, bem, ele é baseado na Light Novel, com as ilustrações de Catarina, com... É um pouco confuso aqui o tempo como vai. Desculpa. O mangá é Shangri-La Frontier, Kusoge Hunter, Kamige ni Idon Tosu. Desculpa, sabe como é assim? Eu não tenho muito tempo pra editar, a gente grava uma vez e vai, né? Enfim. A história é do autor Catarina, ou da autora Catarina, com ilustrações de Hosuki Fuji. E tem esse novo trailer online que foi colocado aí, onde tem o tema de abertura, Broken Games, pelos FZMZ. E, enfim, a animação deve estrear dia 1 de outubro de 2023. Se eu não me engano, o Crunchyroll confirmou. Eu acredito que o Crunchyroll já tenha confirmado que vai sair. Mas é uma das animações mais aguardadas. A animação vai ser pelo estúdio C2C, que é o mesmo que fez, que trabalhou, né, em Harukana Resave, Toribote, no Marumaru Seikatsu, com direção do Toshiyuki Kubota, que também trabalhou em Harukana Resave, e Elena, né, The Journey of Elena. Esse eu lembro bastante, que eu vi em call com alguns amigos meus, com assistência de Hiroki Keshita e roteiro de Kazuyuki Fudeyasu, que trabalhou em Black Clover, Dropkick on My Devil, Retalia The Beautiful World, In The Land of the Redalia, Record of Ragnarok, bastante coisa aí conhecida na galera. E o character design principal de Ayumi Kurashima, que é de Devilman Crybaby Megalobox Nomad. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o character design. Eu tô achando muito bonito o design dos personagens nessa obra. Então, alguns CUs também já foram revelados, tá aqui no post, depois vocês dão uma olhada. Tem também a imagem promocional nova e, enfim... Estamos aí, né? O mangá, ele foi um mangá que ficou no top 10 dos mangás mais promissores de 2021. Ele é baseado também na novel, como já falei, que saiu em 2017, mesmo nome. E que vai contar essa história aí, mais uma vez, de um protagonista que vai adentrar aí os mundos de jogos de videogame, no caso do jogo do Shangri-La Frontier, e viver aí nessa pera, na pele desse homem-pássaro, por assim dizer, né? Enfim. Tô empolgado com esse anime, vamos ver o que vai acontecer. Gostei bastante da música, não sei como é que vai ser a abertura, tô curioso pra saber como é que vai ser a abertura. Enfim, vamos lá. Última notícia de hoje vai por conta do outro trailer, né? Dessa vez da animação Young Love, que é uma animação muito interessante da Sony Pictures que vai ser lançada, porque ela é baseada em um dos curta-metragens que concorreu ao Oscar e ganhou o Oscar. Que foi o Hair Love, que é um curta muito bonito, muito, muito bacana de animação. Se não me engano, ele ganhou o Oscar em 2021. Não, acho que foi mais. Acho que é um pouco mais antigo, talvez, assim. Aqui diz que o projeto saiu em 2017, mas eu tenho quase certeza que foi mais à frente esse Oscar. Mas enfim. Que era basicamente um curta que mostrava muito, acho que é fácil inclusive encontrar na internet, mostrava essa família, né, principalmente esse pai arrumando o cabelo da filha e falando muito sobre representatividade em um curto espaço de tempo. É muito bonito o curta, muito bonito mesmo, excelente assim, e acabou que vai ter essa animação toda baseada nesses personagens. Que vai contar a história meio que dessa família, vivendo os seus causos do dia a dia. E eu gostei demais do trailer, né? A animação, ela deve sair, acredito, na HBO Max. Vai sair dia 20 de setembro na HBO Max. Estou bem empolgado. As animações estão saindo recentes na HBO Max. Tem bastante coisa muito legal, né? Fora a animação de super-herói, que eu gosto bastante. Por exemplo, está saindo... saiu recentemente aí Minhas Novas Aventuras com o Superman. Está saindo a quinta temporada de Arlequina, que eu não estou achando tão boa assim, né? Mas a série como um todo de Arlequina é muito boa. Está saindo agora Fiona e Cake, que eu estou adorando, né? Que é a continuação de Hora de Aventura. E, bem, ainda esse mês aí, Hair Love, estou bem empolgado. Dei uma olhada no trailer para ver o que vocês acham também. Eu recomendo bastante que vocês vejam o curto original, que é muito, muito bom mesmo. E acho que é isso por hoje de notícia. Vamos então pra gente encerrar aqui a nossa indicação de parceiro da iniciativa Kyodai. Então, aqui falando sobre o Elfen Lied Brasil. Eu tô falando Elfen Lied porque eu me lembro que uma vez, eu sei muita gente fala Elfen Lied, né? Mas me lembro que uma vez eu participei de um coral que cantava músicas de jogos de videogame e de anime. Olha que loucura. E nessa época do coral, meio que eu descobri que porque o termo é em alemão, talvez a leitura mais correta seria Lied. Eu nunca mais esqueci isso da cabeça, mas não tenho muita certeza não, se é Elfen Lied ou Elfen Lied. Mas eu leio Lied, tá ok? E o Elfen Lied Brasil, que é um dos, acho que era um dos blogs, era um dos meus blogs preferidos, né? Hoje em dia tá um pouco, tá mais fora de atividade, mas tem bastante coisa interessante, muito texto legal. E um dos participantes do Elfen Lied Brasil era a Rafa Nath, que participa lá junto conosco do Kyodai Podcast. Ela tem alguns textos lá e tem muita coisa bacana, então é por isso que ele é um dos nossos blogs dentro da iniciativa Kyodai. E eu vou indicar um texto da Rafa, né? Pra começar, já com a primeira indicação que eu vou fazer do Elfen Lied Brasil, eu vou indicar nossa querida Rafa, a Nath, né? Que vai ser esse texto Mangás Estranhos que Vamos Descobrindo Por Aí 2. Eu escolhi começar pelo 2 e não indicar um. O 1 eu acho que ele é mais estranho ainda, tá? Mas um dia posso até trazê-lo por aqui. Mas eu quis começar porque eu gosto muito da temática, né? Que ela quis pegar mangás que não eram conhecidos de tanta gente assim, com protagonistas estranhos. E pelo que eu vi a lista aqui, vou até passar pra vocês. São todos mangás que eu não sei se chegaram, acho que eles não chegaram ao Brasil, e tem algumas ideias muito interessantes. Então, começando aqui a indicação do Birdman, que é esse mangá que tem um pouco de ação e aventura, bem interessante, com esse personagem, esse tal do Birdman, e como é que é essa aventura dele. Tem também aqui a indicação do Sekineken no Koi, tem dois animes de romance, que são o Sekine no Koi e o Self. São dois animes aí, eu sei que a Rafa gosta bastante de anime de romance, com algumas temáticas. Lembrando que sim, o Elfen Lied Brasil tinha muito conteúdo de mangá adulto, então é importante deixar claro isso, que alguns mangás, a maioria deles são seinens, ou são para o público mais adulto, né? Então são mangás com alguma pegada mais adulta. Enfim. Então, tem esses dois, tem também o Yugami Kuni, o Tomodachi Gainai. Eu acho que são o que tem a pegada mais soft, assim, pra mais gente, que é o manga shounen da lista. E que fala um pouco sobre comédia colegial, romance colegial, slice of life. Também bastante interessante, personagens com pegadas muito, muito interessantes também. Então, dá uma olhada no texto, o texto tá muito bom, belíssimas indicações da Nath. E dê uma olhada também nos outros textos do Elfen Lied Brasil. Eu nunca vou conseguir mudar, voltar para Elfen Lied, né? Como eu falava antigamente. Mas enfim, dê uma olhada lá, tem muito texto legal. Apesar do fazer muito tempo que não tem novas postagens, tem muito texto antigo muito bom. Era o site da Roberta, né? Que, porra, tinha um conteúdo mais legal, é um dos sites de blogs de anime com conteúdos mais diferentes, de certa forma, assim, pelo tipo de mangá, principalmente, que eles apresentavam. Enfim, fica a dica aí, tem uns textos da Nanachi, do Crítico Nippon, da Beta, tem muito texto interessante no Elfen Lied Brasil, fica a indicação, e mais especificamente desse texto, Mangás Estranhos que Vamos Descobrir Por Aí, parte 2. E é isso, por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais um Kyunkunga Shaberu. Quem sabe amanhã tem mais notícias, não sei, né? Às vezes quarta-feira, acho que é um dia que às vezes bomba algumas coisas aí. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso, até mais. Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, no quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.